Hilux Pancadão do Dom Wagner. Pra você não se esquecer, uma produção Gilberto é o Bicho. Um abraço pro meu amigo Binho Pesado, gerente forte, fazendeiro pesado. Tamo junto e misturado. Passar bem. Passar bem. Você está ouvindo Hilux Pancadão do Dom Wagner, versão Dance. DJ Gilberto. É o Bicho.